Eu tinha certeza absoluta de três coisas. Primeira, Edward era um vampiro. Segunda, existia uma parte dele que queria o meu sangue. E eu não sabia o quanto esta parte o dominava. E terceira, eu estava perdidamente, incondicionalmente apaixonada por ele. Versão brasileira Jurassic Cast. Depois de quase dois anos de programa, eu não vou começar esse programa gritando. Eu vou começar esse programa com a seguinte frase. Que vergonha, internet. Sério. A gente pede pra vocês mandarem e-mail, a gente pede pra vocês mandarem comentário. Vocês não mandam porra nenhuma. Agora, quando a gente sugeriu que fosse pra falar mal dessa merda, vocês estão mandando comentário até hoje. É, vocês isso não aí. Prestam, velho. Então, não vai ter bom dia internet hoje não, tá? Aqui é o Calavira. Meu nome é Enéas. Fui com Enéas, velho. Tá aqui comigo o Miote, sei lá, eu acho que tá aí. Estou aqui, sim. E estou sem camisa e eu quero. E minha filha vai chamar Renesmi. O bom do Miote sem camisa é que ele já é peludo, né, velho? Ele não precisa nem se transformar. Miote. Miote. Oi. Depois de 32 anos. Pela primeira vez, eu não me envergonho de ser seu parente, velho. Parabéns, velho. Que frase foda, velho. Renesmi, velho. Renesmi. Tá aqui comigo também o Brunão, acho eu, né? Cara, eu vou falar o quê, velho? Vou falar nada. Bela. Bela de aonde, velho? A mulher chupa esse beijo e lambe esse lábio mais do que... Não para, não para. Não para, velho. É o tempo todo. Parece uma véia. É mesmo. E olha só, interneticos. Hoje temos um convidado fazendo todo e qualquer uso da metalinguagem dos podcasts. Hoje trazemos aqui quem faz as vitrines do Jurassic Cast. Olha só que beleza. Tá aqui com a gente o Leonardo Maciel, meu caro Maciel. Seja bem-vindo ao Jurassic Cast. Valeu, galera. E, pô, isso é que é cinema, cara. Isso é que é cinema. A minha voz... Já dá dando pra entender o que, que nós estamos fazendo aqui. Nós aqui hoje vamos falar da saga. Velho, saga. Aonde que isso é uma saga? É porque tem mais de três filmes. Não me interrompe. Não me interrompe que eu tô por um fio. A gente tá aqui hoje pra falar de Crepúsculo. Tá? Twilight, pra quem gosta de inglês. Twilight, como é o Miote fala. A gente tá pra falar dessa merda. E eu não sei se você gosta de Crepúsculo. Duas coisas. Primeiro, vire homem. E segundo, desliga esse programa. Porque você não vai gostar do que vai ser dito aqui. A gente volta depois aí de um cara que fala na vinheta aí que eu perdi a vontade de viver, velho. sou o Lobo do Castelo. Eu sou de Tamanho da Manhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Sexy eyes, I'm gonna take you to paradise. Hey, hey, my, my, look at me. You got me feeling free. Chegamos para mais os recados do Jaiminho e eu estou ainda desgostoso de estar vivo, velho. Enojado, né? Enojado. Estou enojado da internet. Nego pede e-mail pra fazer transplante de fígado e filha da puta não manda, velho. Não manda o fígado? Não, não manda o e-mail, né? Ninguém manda, sacou? Ah, mande um e-mail pra salvar a vida deste garotinho que nasceu com um pé na cabeça. Ah, não vou mandar não. Que se foda, moleque. Ah, aprende a andar de cabeça pra baixo. Aí chega, gente, aí, manda mensagem pra falar mal do Crepúsculo. Bicho, nunca vi tanto recado do Jurassic Park. Errados de comentário. Até hoje, tem nego falando, por favor, fale mal do Crepúsculo. Eu falei, pô, eu já respondi um cara. Calma, criatura. Já falamos, calma. É que falar mal do Crepúsculo é quase um pleonasmo, né, nos nossos isso, dias. Isso, é, né? É merda e Crepúsculo é a mesma frase, é subir pra baixo. É... Lucas, você que é um cara sapiente, um cara... Vamos um lá. Cara no nível do Jacob, assim, tira aí, a blusa, vem. a mulherada cai, matando. Vai lá, vamos lá. Ah, cara, falou, a boca... O Jacob do lobisomem. Eu tô pensando que você tá falando do Lost. Eu também, eu pensei do Lost, mas eu queria saber o que tinha a ver o Jacob do Lost. Mas vamos lá. Não, que Lost. Desenvolve. Agora vamos de Crepúsculo. Certo. Eu quero saber o seguinte. Diga lá. Você pegava o Jacob ou o Edward? Olha, eu pegava os dois e enchia de porrada. Pra ver se aprende a ser lobisomem vampiro de verdade aqui. Lucas, eu vou fazer uma pergunta pra você, só pra gente encerrar essa, né, esse momento Marília Gabriela com o Lucas. Só uma pergunta básica, eu tenho certeza que todas as mulheres têm curiosidade sobre isso. Você é peludo? Você quer dizer se eu sou um urso, né? É, você é ursão, tipo Bruno, assim. É tipo cabelo... miote. Não, miote o cacete, Bruno. Você tem cabelo saindo do calcanhar. Vamos lá, eu tenho pelos, muitos, muitos pelos pelo corpo. Ai, que nojo. Delícia, hein? Fala a verdade. Quando fica suado assim. Caraca, na sabe o que é pior? Aqueles... Sabe o que é pior de tudo? Que dia 8 o Lucas vai dormir aqui em casa. Aí, miote! Aí, você não vai, não vem falar, não vem falar igual o Jabur Hill e o Dudu Salles ficam trocando coisinha lá, falando que um dorme de conchinha com o outro, que não vai ter isso não, não cara. Não, aí porra. Sim, Brunão, sobe a música de Pedera. O Dildo vai encontrar o seu criador. Olha aí, o peludinho. Ah, não, o japonês peludinho. Peludinho peladão, velho. O japonês peludo e o terror do cerrado, olha aí. Vai dormir na tua casa, viu? A casa do cu que vai dormir, velho. Assim não dorme, não. Quero falar a viadagem, estamos aqui agora para falar os recados, Jaiminho, rapidinho para vocês voltarem à pérola que está este programa, cara. Porque, olha, não é brincadeira, não. Nunca estive tão raivoso num programa. Tanto ódio. Eu espumava naquele programa. Meu coração disparou, velho, uma hora. Sério, a minha mulher saiu berrando do quarto. Para de gritar, porra, não sei, foi uma merda. Mas, ô Calaveira, não vamos falar de Crepúsculo agora, não. Vamos deixar pro programa. Vamos falar de coisa boa. Isso. TechPix, 22 funções em uma. Ela não funciona, não liga, não tira foto, não filma do jeito que você quer. Não, rapaz. Vamos falar da página do Jurassic Cast no Filmou, rapaz. Olha aí, velho. O Jurassic Cast tá com página própria lá no Filmou, hein? Entre poucos escolhidos. Olha aí, rapaz. A gente, MRG, Pauta Livre. O que é Filmou? Filmou.com. Querido! querido Lucas Peludinho, o Filmou é uma rede social de filmes, cara. Olha só que beleza. Você faz a sua inscrição lá no Filmou, né? Lá na página. É rapidinho, rapidinho. É super rápido, como se fosse o Facebook. E você vai dando check-in nos filmes que você assiste. Ela automaticamente já distribui os seus comentários e aquilo que você assistiu nas suas redes sociais. É bem dinâmico, bem fácil, bem tranquilo de trabalhar. Eu gostei pra caramba. E o Jurassic Cast agora está com uma página personalizada do Filmou. Olha isso aí que beleza. O que que isso quer dizer, internet? Quer dizer que, por exemplo, se alguém virar e falar assim, ah, eu quero ouvir falar sobre o Argo. Quero ver o que que as pessoas estão falando sobre o Argo. Aí vai aparecer, junto lá com as notícias do filme, vai aparecer o Vale a Pena ou Dá Pena sobre o Argo, cara. Olha só que legal. O material produzido pelo Jurassic Cast vai ser disponibilizado pelo Filmou, para os assinantes do Filmou, para todo mundo conhecer o Jurassic Cast e ficar todo mundo feliz. É viciante isso, viu? É. É viciante mesmo. Viciante mesmo. O Miotti já perdeu de editar 4 programas aí só marcando filminho no Filmou. E parece que tem uma parada lá no Filmou que você pode inclusive marcar aqueles filmes que você quer ver. Isso. Que não saíram ainda, você pode marcá-la. Pode marcar o que você não quer ver também. E isso. Também tem um lance de compatibilidade, né? Você procura, que nem tô lá, eu vou lá procurar o Rodrigo, vou lá procurar o Bruno e vejo qual é a minha compatibilidade de filmes com eles dois. Tem esse isso. Lance também, né? Tem outra coisa interessante, você pode fazer um check-in do que você tá vendo no momento. Isso, você tá vendo um filme, aí você vai lá, assistindo agora, clica lá, bota o nome do filme e fala que você tá vendo esse filme. Quiser botar o comentário, ou seja, que aparece no seu Facebook ou no seu Twitter. Ou seja, o Filmou é muito melhor do que uma certa rede social de filmes que não é do Brasil, né? E o Filmou isso, é brasileiro. A pega-cola, não cola. Cola. Olha aí. Vocês são venenos. Cara, Filmou, tá mandando bem. Tá muito bacana, o Jurassic Cast tá lá, então entre. Adiciona a gente também, né? O Bruno, o Leonardo, o Rodrigo tá aqui direto. Inclusive, eu estou entrando agora no meu cadastro no Filmou e já tenho alguns pedidos de amizades. Isso, adiciona a gente lá, faça amizade com a gente lá no Filmou e venha ver se a nossa lista de filmes, se você já viu algum filme, se tá compatível. Filmou.com/JurassicCast. Camisetas Jurassic Cast. Eu, quarta-feira, fui pro trabalho com a camisa do Save Ferris, rapaz. Todo mundo falando, porra, essa camisa é maneira, comprar onde? Comprei não, rapaz. Você que vai comprar, vai entrar lá no Jurassic Cast, vai comprar camiseta Save Ferris, vai comprar camiseta Italian Stallion. Hoje eu fui com o Italian Stallion, também fez maior sucesso, rapaz. Entrei lá na sala, as pessoas ficam assim, opa, pera aí, que filme é esse? Filme é esse? Eu fiquei, que vergonha, como é que você sabe que filme é esse, rapaz? É Stallone, rapaz, isso aqui é Rock Balboa e tudo. Aí todo mundo começou a chorar e ficou aquela coluna. Né? Porque hoje, graças ao Jurassic Cast, não se fala rock nas redes sociais se alguém derramar uma lágrima. É mais ou menos por aí. É, o rock. É, mano, porque vocês precisavam apelar, velho. Mas me diga uma coisa, ô Bruno, essas camisetas aí que o Dr. Fiction tá vendendo, são aquelas que ele enlouqueceu com o preço? Não. Essas camisetas são as camisas do Jurassic Cast. Ah, do Jurassic Cast. As camisetas do Jurassic Cast, que tem a logo Jurassic Cast, Italian Stallion e Save Ferris. Essas estão no escopo das camisetas do Jurassic Cast. Mas você muito pode boa. Comprar outras camisetas lá na Fiction, né, cara? A gente já conhece o trabalho da Fiction, já sabe aqui. E, recentemente, nosso querido Dr. Fiction enlouqueceu, tá rasgando dinheiro, tá tacando fogo no mundo, tá Coringa Style e tá queimando o estoque. São 20 camisetas por R$20 cada. É impressionante, né, o estilo de administração de Dr. Fiction, né? A gente precisava exportar esse modelo lá pro Zewa, né? Porque a camiseta é ótima. Neste momento eu estou com uma aqui e durante a semana eu andei com uma camiseta, a da Stark Industries. Ih, olha o Lucas esnobando, ó. E neguinho olhando assim, né? A pessoa olhando, né? Aquele Stark Industries. E, porra, que camiseta é essa, né? Como é que é isso? Onde que tem isso? A malha é ótima, o tamanho... Não, eu não uso o tamanho DS, né? Eu uso o tamanho G mesmo. E é de excelente qualidade e ele está fazendo por um preço que é impossível. É impossível você não comprar. Eu estive no CaminoCast número 13... Isso, de novo, tá? Velho. De novo estive lá, pô. Seja lá, seja lá o que isso significa, né? CaminoCast. É, o CaminoCast é lá da galera daquele Cash Wars. Não, CaminoCast, porra, de nome é esse? Camino, pô. O planeta Camino lá do Star Wars? Faço sexo, velho. Eu já falei, eu não tenho tempo pra essas coisas, não. O nome do do pentelho encravado do Boba Fett. Isso aí é com biote e companhia. Não, não tenho tempo pra isso, não. Nem tempo, nem paciência. Já é a segunda vez que ele participa do Cast Wars. Ele virou fixo dos caras, velho. É isso aí, ele... A Titã on fire, velho. É verdade. Não, ele falou sobre a compra da Lucasfilm pela Disney, né? Então foi só comentar mesmo sobre... Juntando todas as participações dele, não dá 5 minutos de áudio. Vai lá, escuta lá então, escuta lá. Não dá 5 minutos de áudio porque tu fala pouco, animal. Então escuta lá pra ver se eu falei pouco. Ah, então você só fala muito no programa dos outros. Ué, porque eu não sou podado aqui pra vocês? Aí eu sou podado. Ô, louco. Olha aí, estou testemunhando. Eu sou podado. Ele é um homem podado. E eu também estive batendo perna lá no Omega Cast 43 falando sobre bullying. Tu contou a tua história do anão, não, né? Não, do anão não contei, cara, que o papo tava sério, eu esqueci completamente. Então você não contou no dia que você sentou e todo mundo levantou da cadeira também, não, né? Contei, essa eu contei. Essa contou? Ah, essa aí foi. Nhonho, nhonho style. Não, seu barriga style. Não teve graça no dia, não. Pra você não. Tem graça, né? No Chaves, né, velho? É, o miote filha da puta, ele ficava rindo. Eu não tenho, não era sua sala? Mas te contava e você ria. Ah, não tinha como não rir. Então, interneticos, é isso. Acabamos de acabar os recados de Jaiminho. Volte agora para Crepúsculo dos Deuses. Não é? Não. Lembrando, semana que vem tem Jurassic Combo, viu? Peraí, antes da gente voltar, Calaveira, se você gosta de Crepúsculo, tô falando com você que gosta dessa merda. Com você que ficou discutindo comigo da porra do Twitter. Você sabe que é você. Ele não gosta também, só que ele acha que a gente não devia falar sobre esse filme. Porque a gente não vai analisar com olhos de adolescente. Ainda bem, porque adolescente é tudo idiota. Se você é adolescente e está ouvindo isso... Não nos odeie, cresça. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra você, cresça, arrume uma vida primeiro, arrume um trabalho, vá arrumar o que fazer, pare de assistir essa merda. Se você gosta de Crepúsculo, de Prepúsculo, de sei lá que cacete, não escute este programa. Já tá avisado. Comentário falando: ah, vocês são os idiotas, vocês não entendem Crepúsculo, eu amo Crepúsculo, não sei o quê. A gente vai banir o IP. Serão deletados. Eu avisei agora, já tô avisando. Olha, eu não sei como eu vou começar essa merda, tá? Eu não vou pedir pro Miotti falar o título original, porque ele já me ouviu falando o título original. A gente não fez pauta decente pra essa porra, o Bruno não fez a pauta decente. Eu não sei pra onde a gente vai começar essa porra. Vocês se discursam aí, vocês que inventaram esse negócio de pedir pra falar dessa merda, se virem. Tô nem aí, vou ficar jogando videogame aqui. Esse é outro programa, vai acabar o Jurassic Cast? Não, né? Por favor. Não, que... velho, esse filme, essa merda, essa vaca dessa Mormon, não merece que o Jurassic Cast acabasse por causa dela. O He-Man sim, porque é ruim pra caralho. Mas o He-Man tá dando lição de moral no Jurassic Cast, tá bom? Mas peraí. Crepúsculo, velho. Vai pro inferno. Ela é Mormon, é? É. Interneticos, estamos hoje pra falar de Twilight. Twilight. Tá bom, pra não perder o fio da meada, Miotti, como é que é o nome dessa porra aí, vai? Dos quatro? Não. É, Miotti, fala dos quatro. Porque vai levar 2 horas pra você falar os quatro. Tá, o primeiro é Twilight, né? Segundo é New Moon. Caralho. Terceiro, o terceiro é Eclipse, pô, é tranquilo. Não, ele é o segundo, é o quê? É o New Moon. New Moon. O terceiro é tranquilo, Eclipse, né? Que eu não vi Eclipse nenhum no filme, pô. Fiquei esperando o Eclipse, não aconteceu nada. É a bunda dela que deixa de ficar branca e fica preta. Não, é a bunda do Edward, né, velho? O Eclipse é aquela bunda. E o quarto... Breaking dá um. Breaking dá um. Dá um. Sei lá, uma coisa Breaking assim. Breaking dá um. Dá um. Down. De síndrome de Down. Vamos lá. Pior que tá certo, é Down. Pois é. Que breque tá uma? Que merda é essa, velho? Ai, cara, internéticos, olha só, pra você que não sabe, hoje nós estamos aqui pra explicar pra vocês por que que vocês odeiam Crepúsculo. Vamos combinar? É, não, vamos combinar que todo mundo odeia Crepúsculo, mas 99% das pessoas não sabe por que odeia Crepúsculo, né? As pessoas não sabem. As pessoas só veem a cara da Kristen Chiff, fica com vontade na cara dela, tacar cocô nela, vê a cara do Edward, que é o... O vampiro. Que é o vampiro, como é o nome desse corno aqui? É o... Não tem nem o DVD, o nome desse. Robert Pattinson. Isso, vê a cara do Robert Pattinson, fica à vontade dele ser estuprado em praça pública. Coisa desse tipo. Então a gente vai explicar pra vocês por que que vocês sentem isso. Da onde que surge esse sentimento de ódio? De raiva? Twilight fala de um romance... Muito chulé, mas assim, chulé. Um romance que você não tem na micarecandanga, velho, de tão ruim que ele é. Sabe aquele romance de micareta? Que tu passa, vai te dar uma dedada na bunda e fala, vem cá, nem isso, velho, se compara. Essa bosta dessa série de livros, de filmes, é baseada naquele livro ridículo, escrito mal pra cacete, com aquela capa que tem duas mãos segurando uma maçã, que não faz sentido nenhum. Um filme sobre vampiro que brilha com lobisomem, com crepúsculo e tem uma maçã. Eu pensava que era uma coisa sobre Adão e Eva. É, cara, isso é... Isso é arte, cara, isso é arte. Vai tomar no c***, Marcel. Arte é o caralho, vai se f***. Olha, vocês não vêm me encher o saco não, que hoje eu não tô legal. Eu vou mandar vocês tudo tomar naquele lugar. O Bruno vai ter um trabalho, vai virar um pi só esse programa. Vamos ele. Do início, olha só. A dona lá, dona Stephanie Meyer... Segundo Calaveira, ela é mormon. Isso, ela é mormon mesmo. Como é que tu sabe que ela é mormon? Onde é que tu leu isso? Cara, você vai no Google, digita Stephanie Myers, mormon. Tu quis me dar esse trabalho, cara. A religião dela tem muita influência na escrita dela. Ah, é? Totalmente. Por que que você acha que o Erdod levou 5 anos pra comer a Bela? Mas a gente fala sobre isso já já. Ela não tinha muito o que fazer... Então, assim, como ela não podia tocar uma siriguela, o que que ela fez? Ela falou... Que isso, cara? Siriguela. Você tá maluco, velho. Siriguela. Aí, o que que ela resolveu fazer? Ela falou, vou escrever. Eu descobri que o Word é um programinha que serve pra muitas coisas, além de abrir PowerPoint sobre a Igreja Mormon. Então, eu vou escrever um livro. Aí, ela escreveu um livro sobre um vampiro e uma adolescente, que deve ser um dos personagens mais sem graças que eu já vi na minha vida. Sim, isso, sim. Na verdade, o que ela falou? Eu vou escrever um romance. Isso, beleza, vou escrever um romance. Porque, tá, de fato, mas... Brunão, escrever um livro lá nos Estados Unidos é muito fácil, né, cara? É, exatamente. Publicar assim, um livro lá é muito publicar fácil. Publicar lá não é que é muito fácil, mas é mais fácil do que aqui, com certeza. Né? Até porque lá você tem milhares, bilhares de editoras pequenas, né? Então você pode mandar para uma editora pequena, se eles comprarem a tua ideia, tá publicado, entendeu? Então, assim, lá a demanda, inclusive, é muito maior, é um país de leitores, né? O Brasil, coitado, né? Enfim. E ela falou, vou escrever um livro, vou escrever um romance. Como eu posso ser original? Ela se perguntou. Isso. E aí o marido dela deve ter falado assim, ah, por que você não faz uma história de uma mulher se apaixonando por um vampiro? Dragon de Brainstorm! Desculpa, eu tô sem aqui. Aí ela, nossa, como é original essa ideia? Na verdade, o que ele falou, Bruno, você esqueceu um detalhezinho. Na verdade, ele virou pra ela e falou assim, Benê, faz o seguinte, escreve uma história super original sobre um vampiro que namora uma mortal, namora uma mulher humana. Ah, tá, mas como é que eu faço? Olha, aí ele falou assim, aí ele foi e deu o Drácula de Brimstalker pra ele e falou assim, lê isso aqui e tira toda a graça. Tira todo o talento, fica só com o que fica com o resto e escreve seu livro. Aí foi o que ela fez. Na verdade, o que que aconteceu? Ela resolveu fazer um romance para... Para mormons, velho, desculpa. Não, não é mormon, cara, é adolescente. Adolescente, pra adolescente mormons. Vocês vão entender o meu ponto de vista com vocês todos aí. Gente, eu não tô... As piadas, por favor, não levem em conta as piadas retardadas que eu faço. Como eu faço piada sacaneando gordo, como eu faço piada sacaneando tudo, a gente não pode deixar de fazer uma piada, né, sacaneando os mormons. Nós não temos nada contra, muito pelo contrário. É uma religião muito, muito bonita. Só que aquela coisa que eu falei no início é verdade. Ela escreveu o livro para... adolescentes meio que voltado para a religião dela. Isso está muito presente no livro. Inclusive, isso atrapalha o andamento da história e torna a história tão chata. Mas continue, Bruno. Desenvolva seu raciocínio. Não, não tem raciocínio, cara. Ela falou, vou criar uma história de outro. Agora que ele viu. Não tem raciocínio. A história é, vou criar uma história, um romance idiota para pessoas idiotas. Que todo adolescente é idiota, cara. Os meninos só querem saber de descascar nasca de bacana. Hã? É, não, age não. Peraí. Velho, você já foi adolescente, errado. Calaveira. Não, Calaveira. Você já foi adolescente, como eu. Na nossa adolescência, sim, querido. A gente só queria saber. Inclusive, hoje não mudou muita coisa, não. Só que os adolescentes de hoje em dia, velho, estão assim, numa depressão, naquela coisa assim, pré-adolescente de 10 anos escrevendo no Facebook. Sofrer por amor é terrível, velho. 10 anos, eu assistia Jaspion. Cara, mas Bruno, pra mim tu tocou no ponto, no primeiro e principal furo da sua porra. Que é tipo, e que não é dos filmes, né? Você não pode falar que é culpa do filme, não, que é culpa do livro. Cara, eu tenho 30 anos e eu não tenho. Eu tenho zero paciência pra ficar do lado de um adolescente. Vou botar uma menina de 17 anos do meu lado, em 10 minutos eu vou querer dar um murro na cara dela, assim, sabe? Tipo. Aí o principal ponto do livro é esse: não é um cara de 30 anos, não, é um cara que tem 110 anos de idade. Que faz assim, eu sou imortal, eu podia estar usando esse meu tempo livre para conhecer o mundo, viver todas as culturas do planeta, ter várias experiências interessantes, mas não, ao invés disso eu vou escolher a cada 5 anos me formar no segundo grau. Isso! Por quê? Cara, por quê? Ação isso? Nenhuma! Ele faz por quê? Porque ele faz porque eu gosto de adolescentes. Quero e vou ficar no segundo grau. Cara, o Marcelo tá batendo na mesa. Cara, é muito escroto, que porra. Irmão, isso é sempre o que mais me revoltou quando eu vi esse filme, foi isso, cara. Porque assim, cara, por quê? E o pior de tudo, que ele vai, ele, além disso, ainda mora com os pais. É um cara de 110 anos que mora com os pais. Ei, não, peraí. Não são os pais dele. Você é adotivo, mas é pai, porra. Ele tem uma relação de pai, ele pede pra sair, pra poder, sei lá, pronto. Essa é a mesma coisa. Tem carrão que o pai deu. É, meu pai me deu esse carro. Pô, velho, é pai, cara. É adotivo, mas é pai. E não só isso, aí você chega na casa da porra desse vampiro e tem um monumento à mediocridade dele, que é uma porra de uma prateleira com todas as porras de diploma de segundo grau que ele já ganhou. Os caps. Os caps, tem uns caps assim, faz, eu já me formei no segundo grau 86 vezes. Aí ela pergunta assim, nossa, que tanto de cap é esse? Aí ele, é uma piada interna da nossa família. Piada interna, caralho, meu irmão. Vai arrumar um canavial de rola pra você sentar, porra. Internéticos, olha só. Mas... A Stephanie Meyer escreve muito mal. Tá, ela não tem. É o primeiro livro dela, o Twilight, o Crepúsculo, que foi lançado em 2008 nos cinemas. Foi um best-seller, tá? Foi um absurdo de número de vendas. E obviamente que eles viram a possibilidade de fazer uma série de filmes de sucesso que nós não gostamos, mas é incontestável que essa porrada de filme fez dinheiro pra cacete, porque o que tem no mundo de adolescente virgem frustrada não tá no gibi. E outra, lembrando aqui os nossos queridos ouvintes, sucesso de público não quer dizer coisa boa, tá? Isso, Michel Teló. Mérito tem que ser dado à senhorita Stephanie Brito. Porque ela conseguiu enganar um monte de gente, né? Ela conseguiu enganar uma porrada de gente achando que ela é uma escritora e ela não é. E ela conseguiu, como é que eu vou dizer, roteirizar muito mal e porcamente, mas roteirizou, os desejos, anseios, medos, luxúrias de praticamente maioria das adolescentes dos anos 2000. Porque, cara, não adianta, gente, vocês encherem o saco na internet, que os adolescentes hoje em dia, eles estão muito chatos, cara. É tudo aquela coisinha de, ai, meu Deus, eu vou me matar por amor, me cortando meu pulso com faca de manteiga. Vocês estão entendendo? É assim que o mundo tá hoje em dia. E Crepúsculo é isso. Crepúsculo é uma tentativa de homicídio tomando suco de fruta, por assim dizer. Então, a história, o roteiro, a base desta porra não faz sentido nenhum. O que o Maciel falou, este c*** deste viado fica esse é um pedófilo. Isso gosta de ficar no meio de menininha de 14 anos. Ele tem 100 e cacetada de ano. Velho, o cara era pra estar escalando a sei lá, o Niágara, velho. Ele era pra estar conhecendo as pirâmides do Egito. Não, não, ele está procurando a Bela. Ele está procurando a Bela. Aí achou. Ele tá preso numa currutela, velho. O que não é só isso, cara. E eles, além disso, o cara, ele escolhe morar no c*** do mundo. Ele fala, não, eu vou morar no c*** dos Estados Unidos. Não, mas isso você tem que respeitar, senhor Leonardo. É bonito, né? É bonito. Porra, é bonito pra caralho aquela região, né? Pra caralho. É. Bonito pra caralho. Mas não estou falando disso. Eu estou falando que você tem que respeitar o único argumento que Stephanie Meyer deu para a sua história. Foi que eles escolheram aquela região porque era muito nublada. E a pele dele só brilha em contato diretamente com os raios do sol. Com a claridade, não. Ou seja, eles teriam mais liberdade para poder se movimentar. É verdade. Entendeu? Então isso é explicado no filme, inclusive. E por que vocês estão se perguntando que um vampiro vai escolher lugar escuro? Porque ele é das trevas? Ele é do mal? Ele gosta de cantos escuros? Não. Brunão, por favor, por que o vampiro gosta, o vampiro daquele do crepúsculo, gosta de se esconder no escuro? Cara. Fala, junta forças, meu amigo, e fala. Eu tô com a mão. Dá sua mão aqui. Toma. Segura sua mão. Fala, vai, vai com fé. Para de rir, miote, é sério. Fala, fala. O que é que, cara, ele não esconde, velho? Fala, Bruno, fala. Ele. Velho. Ele brilha no sol, cara. Igualzinho um casaco de lantejoulas, velho. Igualzinho a Globeleza, cara. É, cara, que é tipo o efeito de purpurina, né, cara? Não é um brilho. Não, era pra ser diamante. Agora, velho, vai tomar banho, velho. Onde é que vampiro tem pele de diamante, velho? Na casa do cacete. Mas isso aí é coisa pra, pra fascinar as menininhas, cara. Ó, ele brilha. Na verdade, ele é uma igual criatura... Barba. É, na verdade, ele é uma criatura das trevas, mas ele tem um interior bonito. Entendeu? Na verdade, ele se esconde do sol, não porque o sol vai matar ele. Ele se esconde do sol porque ele é belo por dentro. Entendeu, Bruno? É por isso. É, pois é. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu tô desolado. Eu também, mas foi tua, vambora. É que o Brunão, ele falou com a gente, vamos fazer crepúsculo, ele não tinha visto os filmes ainda. É. É mesmo não, cara. Pois é. Bem feito, a próxima vez que der uma ideia, assista o filme antes. É, pois é. Cara, internéticos, aí acontece da Bela, Bela Swan, que na verdade o nome é Elizabeth, creio eu, né? A Isabelle. Isabelle, né? Isabela. Isabela, Isabela, né? Isabela. O nome dela, olha aí, olha como Stephanie Meyer é genial, velho. Vocês estão falando mal de Stephanie Meyer. Isabela Swan. Swan significa o que em inglês, ô Brunão? Cisne. E quem, qual da história infantil que pensava que era um patinho feio e no final se tornou uma criatura bela, esplendorosa e líder nos carros de destaque escola de samba? Você já falou patinho feio. Não, eu falei isso aí. É isso. A voz dele. Justamente. Então vocês estão falando mal de genialidade de Stephanie Meyer. Não, e você não notou também que ela usou Bela... Que também é da Bela e a Fera, entendeu? Bela e a Fera. Bela é Bill. Ela é a Bela. E o vampiro é a Fera, é isso aí, ó. Entendeu? Tem duas feras. Tem duas feras dela. Tem duas feras. E tem duas feras. Tem o vampiro e o Shark Boy atrás dela. Isso. E aí, vem pra mim a maior incongruência na história de Stephanie Meyer. O vampiro dela. Vai, ele é vegetariano, cara. É isso. Caralho, ele é um vampiro vegetariano. Ele é vegan, né, cara? Ele é vegan. Inclusive, a Stephanie Meyer é vegan. É por isso que ela botou os vampiros que não chupam humanos. Eles só comem as criaturinhas da floresta. Porque o vampiro que chupa criaturinha da floresta, ele é bonzinho. Ele é vegetariano. É. Segundo Stephanie Meyer, beleza quanto os humanos, os animais. Isso. Ai, meu Deus do céu. maior agora, vem cá. Eu não percebi, eu não sei se eu não notei, eu dormi, sei lá. É... Cadê os dentes dos vampiros? Que dente, velho? Eles não tem, né? Dente. Miote. Não, eles não têm aqueles dentes de vampiro, não, né? Miote, ele já brilha no claro. Tu quer que ele tenha dente, Miote? Tá certo. Puta que pariu, velho. Cadê os vampiros, né, velho? Cadê os vampiros, né, velho? Cadê os vampiros? Que não tem, um monte de gente. Não mostra muito os dentes mesmo, não. Porque, tipo, até quando mostra que tem uma hora que a Bela é mordida no braço, né? E quando mostra, tipo, a marca dos dentes, parece que foi, tipo, uma mordida de criança. É, assim, mordida sabe? Normal. Isso, de dente, mordida de jardim de infância. É. Isso, ó. Vem a maior incongruência, internet, de toda e qualquer história que já foi feita ou já foi escrita. O vampiro, ele se apaixona pela Isabella Swann, que é uma Outlander, né? Tipo assim, é uma estrangeira que está chegando para morar naquela cidade porque os pais se separaram. Porque ela é igual o pai. O pai deve ser uma das pessoas mais borings que eu já vi na minha vida. Cara, não, peraí. Eu preciso falar do pai, cara. Ah, fala. Ele não só é o pai mais boring do universo, mas ele é o pior policial de toda a história do cinema, cara. Por quê? Porque ele não consegue resolver nenhum crime, cara. Nada. Nada. Cara, é sempre, ó, aumentou, não sei o quê, tá morrendo. Ah, é um lobo. Ele nunca achou lobo nenhum. Ah, não sei o quê, agora é um urso. Ele nunca achou urso nenhum. Cara, em nenhum dos 15 filmes que tem nessa merda, ele resolve nenhum crime, cara. Morre um amigo e foda-se. Morre é, não sei quem. É sempre de um bicho que tem no mato, cara. É sempre um bicho, cara. Puta merda. Mas o que que você queria, velho? É um policial de Águas de Lindóia, velho. O que que você queria? Não, ele ainda fala. Eu atiro bem. Atiro bem. Falando bem. Eu atiro muito bem. Vi falando. Ele é o Han Solo. Ele é o Han Solo. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Os caras não fazem nada da vida, bicho. Que também, pai, ele não dá a mínima porque essa menina tá fazendo ou deixando de fazer, né? Isso, minha filha está prestes a ser chupada por um vampiro. Não, vai lá, minha filha. Tá tranquilo, tá de boa. Só não volta tarde. Vampiro? Sério, como é que esse cara é policial e ele não olha pra cara do Edward e fala: meu irmão, tu tá com demia, bicho. Mas não, olha pra cara dele e falou: velho, merda é essa, velho? Tu tá com um cão no corpo? Tu tá com um capiroto no corpo? Tu tem olho vermelho? Porra, é essa, meu irmão? Tem olho vermelho. O pai dele parece um zumbi albino. Cara, o pai dele é muito bizarro, cara. Ele tá muito medo. Ele tá ríssimo, cara. E não, tá tranquilo. Não, vai lá, meu filho. Eu já tô me adiantando aqui pro Ken, que já é no segundo filme e tal, mas, cara, segundo filme é ela se perde no mato, fica, tipo, todo mundo se mobilizando pra achar ela. Tá um frio do caralho, chovendo, todo mundo com 5 casacos. Aí sai um filho da puta do meio do mato, de bermudinha, sem camisa, carregando a mulher nos braços. E a reação de todo mundo é fazer: ah, valeu. Ninguém faz valeu. Assim, por que caralho você tá sem camisa? Filha, ô filho da puta, você comeu o rabo da minha filha? Você comeu o seu índio do caralho? O vampiro, ele fica apaixonado pela personagem. Pra falar a verdade, tudo gira em torno dessa tal Bella Swann. Pois é. E não faz o menor sentido, velho. Cara, essa mulher, ela sonhou com essa história inteira, cara. Tudo que a gente tá vendo é um sonho. Essa mulher é uma esquizofrênica do caralho. Ela tá tendo delírio, cara. Ela, na verdade, assim, o mundo real é ela em casa. Sabe, babando assim, fazendo... A mulher tá em casa, em transe, sacou? Fazendo igual o Miotti quando comprou Star Wars, que ficou assim, se balançando assim. Sacou? Cara, e ela sonhou com essa história toda, a gente tá vendo o sonho dela, bicho. Porque essa pessoa, essa Isabella, ela seria a pessoa menos atraente do colégio, velho. É mesmo. Do mundo, puta, velho, do mundo. Sem graça pra caralho. Ela seria aquela adolescente que seria perseguida, mas com gosto e com necessidade, com moral. O nego teria que perseguir ela, porque, meu irmão, a mulher não tem graça nenhuma. Ela é burra, tá? Ela é burra. Desculpa, mas Isabella Swann é burra. Ela não se arruma. Eles falam isso no último filme. Ela se fecha igual um homem. Ela, na verdade, ela é a ponte de ligação entre as virgens e o filme. Isso. Entre a história. Entre as virgens e a história. Isso. Porque, cara, existem internéticos. Pensa com o papai aqui. Pensa com o tio Calaveira. Senta no colo do tio Calaveira, vai. Senta no colo do tio Calaveira. Quantas líderes de torcida existem nos Estados Unidos? Isso. Faça as contas. Agora, quantas rejeitadas existem nos Estados Unidos? Tá aí o motivo desta porra fazer tanto sucesso. Exatamente. Ela falou com o público-alvo, o público-chave, velho. Aquele público que não tinha com quem se identificar. Interneticos, isso não tem problema nenhum. A gente não tá metendo pau na história, porque a história é feita pros fracassados. Até porque nós somos fracassados também, né? Só que a estrutura da história é um lixo, cara. É um lixo. Você podia botar qualquer argumento. Você podia botar que o Edward gostou dela porque ele sentiu uma atração animal. Que ele gostou dela porque ele lembrava a mãe dele. Que ela gostou dela porque ele se compadecia de pessoas fracas. Velho, a história não dá motivo nenhum pro cara se apaixonar pela garota. Nenhum, é, gente. Pega uma garota. Dá sim, dá sim. O quê? O cheiro dela. Toda hora falam que ela tem um cheiro. Mas essa porra não toma banho, caralho! Fica essa puta mal lavada, cheia de sangue seco, velho. Desde a época essa porra tá menstruando por 5 anos. Tá pagando um banho, velho. Tá tirando a cagada. Você é incrivelmente forte e rápido. Sua pele é pálida e muito gelada. Seus olhos mudam de cor. E às vezes você fala como se viesse de um outro tempo. Você não come nem bebe. Você não sai no sol. Quantos anos tem? 17. Há quanto tempo tem 17 anos? Muito tempo. Eu sei o que você é. Diga. Alto e claro. Diga. Vampiro. E está com medo? Não. Galera, vocês já ouviram falar num conceito de Mary Sue? Já ouviram isso parado? Não falei, não quero falar não. Vamos passar lá pro próximo. Não, fala aí, que eu quero saber que porra é essa. Não, fala, tô brincando. Não, é um termo de roteirista, assim, tal. É pra, normalmente é pra designar a personagem que é personagem que é típico de uma de adolescente, criança escrever, assim, sabe? Ah, vou criar um personagem e não consegue dar defeito nenhum pro personagem, ele é sempre infalível, fodão, o melhor, o mais gostoso, o pica das galáxias, etc. E normalmente é meio que um retrato, assim, é meio que quase, o personagem é quase o autor, assim, né, tal. Esse nome Mary Sue vem de um personagem chamado Mary Sue, que foi de uma fanfiction dessas aí pra Jornada nas Estrelas, que foi uma mulher que escreveu, aí a personagem era Mary Sue, ela era a melhor de todas, todo mundo na tripulação era apaixonado por ela, ela deu pra todo mundo ali, no final ela salva a nave, não sei o que, escambau, sacou? Tipo, hoje é esse, cara, e a peça do personagem da Bella é uma Mary Sue, assim, toda. Ela não tem nenhum defeito, a cada filme que passa ela tem uma habilidade nova, mais extraordinária. Todo mundo é afim dela, todas as histórias, tudo gira em torno dela, sem nenhum motivo, lógico. A Stephanie Meyer escreve tão mal que ela não conseguiu pensar no motivo pra esta porra deste vampiro gostar da garota. Ele simplesmente gosta porque gosta. A escrita dela é do nível de conto infantil pra criança. Vocês estão entendendo? Só que é pra adolescente, que é retardado, cara. Só que é pra adolescente que, inclusive, não descobriu que deixou de ser criança. Ah, não. O problema do adolescente, cara, é que o adolescente... Eu já fui adolescente, posso falar. O adolescente, primeiro, ele acha que tem razão em tudo. Isso. Segundo, ele acha que tudo que ele gosta é a melhor coisa do mundo. Isso. E aí ele tem os amigos, então, assim, ela tem as amigas, e aí ela fala, olha só, esse livro aqui é o melhor livro do mundo. Aí as outras retardadas todas querem ler aquela merda. E aí porque uma achou que é a coisa mais linda do mundo, nenhuma pode discordar, senão vai dar briga, senão elas não são mais amigas, senão o mundo vai acabar, senão elas vão cortar os pulsos e enfim, ir pro inferno. Cara, é a primeira vez que eu falo isso em alto e bom tom e falo isso no ar, mas isso não vai ser editado, por favor. Eu odeio adolescente, velho. Eu odeio adolescente, velho. Eu odeio adolescente. Olha, vocês adolescentes que vão na Campus Party, passem longe de mim. Isso vai apanhar todo mundo. Tá? Eu já tô avisando. A primeira cena que eles se veem no filme é muito genial. Não, não fala essa. Não, genial. Não, cara, peraí. Ela é desfiguradora, é foda. Miote, segura na minha mão, velho. Oh, puta merda. Cara, é genial. É assim, é brilhante, que ele tem que estar nos anais do cinema, assim, que é tipo, chega lá, tipo, ah, essa aqui é a Bela, tipo, a professora apresentando na frente da sala, essa aqui é a Bela, gente, não sei o que lá. Aí nisso ela cruza o olhar com o Edward, com o vampiro sentado no negócio. Meu irmão, na mesma hora, a mulher, essa Bela, dá uma mordida nos beiços, de, tipo, caralho, quero dar... Sacou? Ela tipo, fica molhada instantaneamente. Ela morde os beijos e faz. Ai! E tipo, e o cara, meu irmão, o bicho se segura na mesa. E como ele é um grande ator mesmo, assim, o jeito como ele demonstra que tá muito afim dela e quer comer ela, ele faz aquela cara de tipo, vou vomitar, tá ligado? Só pronto, cara. O diretor, né? Virou. Quem é o diretor dessa porra desse filme, do primeiro filme? Deixa eu olhar. É a mulher. A mulher, não. Catherine Hardwick. É, outra virgem. Aí, ela virou pro Robert Pattinson e falou assim, meu querido, você está apaixonado por essa mulher. Você está vendo como essa mulher é interessante? Porque é Kristen Stewart, vamos falar a verdade. Vamos falar da Kristen Stewart? Não, vamos não, rapidão. Não, vamos não. Falar. Vamos daqui a pouco a gente fala. Kristen Stewart, cara, ela é um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. É um peso. Porque vá ser sem talento, feia, sem graça, burra, puta e suja. Puta e suja, além de puta é porca. Fora isso tudo, velho, e é uma hoje das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Pasmem. Como é que se alcança isso? Kristen Stewart tem um segredo. Então a diretora virou e falou assim, bicho, você tá apaixonado por essa coisa sensual aqui. Aí ele virou e falou assim, cara, eu vou fazer o melhor da minha atuação, porque é um filme famoso. Ah, como assim? Eu falou, minha cara de tesão. Ele faz. E ele faz essa mesma cara várias vezes durante esse filme. Toda vez que eles vão, tipo, se pegar ou ele vai ameaçar alguém, ele faz. Pronto. É o padrão de atuação do cara. Não, quando eles se beijam, ele parece estar chorando. Isso. Caralho. Eu não vou continuar com isso, não. Vocês continuem. Eu vou beber. Eu já desisti, né? Tô comendo chocolate. Tamo por aqui. Então tchau pra vocês. Ei, 40 minutos. Acabou o programa. Já acabou. I can't be who you vai falar assim, cara, aí a partir daí vai se tendo várias sequências. Não, uma coisa que me impressionou muito no filme, no primeiro filme, quando eu vi, foi que assim, pelo material de divulgação e tal, eu sabia que era ruim, mas eu sempre imaginei que o filme ia ficar todo naquele esquema de tipo, nós nos amamos, nós não podemos ficar juntos porque eu sou um vampiro e você não é e tal, vamos sofrer aqui. Cara, mas o primeiro filme não é todo assim. Tipo, é, o primeiro isso não. É só 40 minutos do filme que é assim, cara. A partir daí... Chega um momento que um vira pro outro e faz, tá bom, quer saber, quer namorar? Então vamos namorar mesmo. Aí já corta pros bichos no dia seguinte, entrando no colégio, em câmera lenta, de mãozinha dada, fazendo, tamo namorando, galera. Estamos contra o sistema! Aí já vai assim, tipo, Bela, pô, amanhã você vai na casa dos meus pais, conhecer meus pais vampirinhos também, aí a gente vai lá com a família vampira. Cara, para tudo, velho. Meus amigos, tem que botar o Maciel pra dublar esse filme, velho. Sério, a gente tem que fazer uma versão dublada dessa porra, velho. Aí, Bela, que tal? E aí? Aqui, o bicho mó carioca marrento, assim. E o motivo todo dele se apaixonar por ela é porque ela é aquela adolescente pentelha, aquela a mais adolescente das adolescentes, né? Porque ela tem uma amiguinha que é meio bonitinha ali, que é toda simpática, sorrindo e tal, e conversando com as pessoas. Eu bicho, não, eu vou me apaixonar por essa menina aqui, que aquela adolescente fica assim, não, isso é um saco, tudo é um saco. Isso, tudo é um saco. Ficar aqui em depressão aqui, estou aqui de casaco, triste, olhando pra janela, tô recebendo chuva. Sabe, porra? Antes deles namorarem, seriamente, fazer, não, vamos namorar. É, tem ela descobrindo que ele é um vampiro, que é a melhor... É uma cena, cara, essa cena da floresta, velho. Não, antes, que antes ela é no Wikipedia. Eu acho fantástico o adolescente de hoje, cara, porque, puta que pariu, ela tá lá conversando com o Jacob, e aí ela tá investigando a família do vampiro, né? E aí ele fala, não, porque eles têm uma rixa com a tribo dos Qualud, não sei o que lá. Aí ela entra na internet, entra no Google, aí bota lá, tribo dos Qualudes. Aí o primeiro resultado que dá é um livro. Aí ela descobre onde é que tem o livro pra comprar, vai na cidade, compra o livro. Yes. Gastou o quê? $20 no livro. Beleza, tranquilo. Aí ela vai pra casa, ela abre o livro, ela vê uma gravura do livro. E vai pro Wikipedia depois. Vai pro Wikipedia. E pesquisa o resto inteiro na Wikipedia, cara. Vai gastar mal a mesada assim lá no inferno, velho. Ele começa a quebrar a floresta todinha. Eu podia te matar, sabia? Eu podia te rasgar. Aí ela fica, tipo, olhando com aquela cara de pastel que ela tem, né? Vesga. Ele, olha pra mim, ela, tô olhando. Ele, olha pra mim enquanto estou falando com você. Ela, tô olhando. Aí ele vai, velho, ele pega uma árvore e quebra, velho. Pra quê, velho? Ele tá com raiva dela? Ele queria o quê? Se afaste de mim, sua vaca! Não, mas essa cena aí começa a falar assim, ela tipo, eu sei o que você é. Ele, fale o que eu sou, então fale! É tipo... Fala, sua rachada horrorosa! É tipo se ela tivesse descoberto que ele, sei lá, fez operação de sexo, né? Não, para assim, caralho, velho, que merda é essa? Ou tem AIDS, alguma coisa assim, pesada? Porra, fala, seja homem, fala! Você é um vampiro. Cara, enquanto ela fica assim, eu sei que você é, ele fala, fale ela, eu sei, fale. Tipo, a cada fale desse tem que ser notado que ele, tipo, se transporta, tipo, correndo super velocidade, que nem o Flash, de um canto ao outro. Ou seja, uma hora ele tá assim, fale, aí tá, tipo, ele saindo lateralmente de uma árvore, depois ele tá, tipo, embaixo de uma pedra. Depois ele tá em cima de um galho. Aí depois ele tá, tipo, de cabeça pra baixo, você olha, cara. Lá no último filme já, foda-se o resto aí, não tem problema não. É, lá nesse último amanhecer, essa merda aí, que não acontece nada. Calma, meu. Não acontece nada em nenhum, pô. Não acontece nada nenhum, pois é. Na hora que Na hora que ele vai comer a mulher na lua de mel, por que aquele desespero todo? Você vai matar ela? Por que aquilo? Meu filho, se você já ficou sem trepar por muito tempo... O Miote ficou sem trepar. Miote não, mas eu já fiquei. O Miote eu sei que ele é um, né, ó. Pô, pelo amor de Deus. Dom Juan da Baixada, desculpa, eu vou falar pra mim. Meu, eu já fiquei sem transar por um bom tempo. Quando você vai transar depois de uma gala tão grande, meu amigo, o que você quer é rasgar a mulher no meio. É, imagina um vampiro todo poderoso. E ele tem super poderes, ele tem super força, super gêmeos ativar. Ele ia meter nela que ia sair pelo tampão da cabeça, velho. É outra coisa que não, cara, que não funciona, cara. Por mais que ele seja careta, porque ele... nasceu, foi, virou vampiro em 1900 e lá vai bolinha, que era uma época careta. E aí ele ficou com esse pensamento careta de só pode comer a mulher depois do casamento e tal. Pô, beleza. assim, se fosse religião, explicava, sacou? E aí, ele tem 108 anos. Cara, imagina o Blue Balls desse cara, velho. Pelo amor de Deus. Por isso que ele quebra o quarto inteiro, velho, quando ele vai comer a mulher, meu irmão. Isso. Ele, caralho, eu tô com muito tesão! Velho, o quarto fica parecendo que passou o fracão Sandy lá, velho. É legal que ele tá se controlando ao máximo pra não matar ela de raiva. Porque ele tá com raiva dela. Ele falou, mas se mexe, sua vaca. Porque ele tá comendo ela, velho. A mulher tá uma tábua em cima da mesa. Em cima da cama, ela... Caralho, velho. Tô tendo altos orgasmos. Meu irmão, a mulher não dá uma reação com o piruzinho do cara, velho. É de ficar revoltado, bicho. Isso porque ele tem um piso de diamante, né, cara? Eu ia rir muito, velho. Eu ia mas botar é meu frio. Pau, eu ia botar o meu pau assim no, no, na, na luz, velho. Sei lá, no sol, pra ficar brilhando. Eu ia ficar assim, you can dance, you can dance. Tipo assim, sabe aquelas, aquelas bolas de dancing days, sabe? Tipo de discoteca, bola de espelho. As bolas de espelho, assim. É, every the time of your life. Canta aí, Bela. Agora, olha só. O vampiro... Os vampiros do crepúsculo, eles têm sangue? Não. Pra onde vai o sangue? É uma boa pergunta, né? Pois é, como... e eles são sempre gelados, né? Isso, ele não tem temperatura corpórea. Como é que ele fica de pau duro? Como é que ele vai ter filho? Como é que ele gravida mulher, porra? Se ele é tudo morto? Ah, velho, não, ele tem lá, ó, tem porra. Não, não tem, sabe? Não tem. É tudo morto. Hã? É tudo morto dentro dele, você não viu como ela se transforma? Isso. Não, coisa sem sentido nenhum. Não faz sentido, não faz, Calaveira. Faz. Não faz sentido ele ter um único espermatozoide vivo. Cara, mas é impressionante como que o filme não, ele não acontece nada nos filmes, né, velho? Nada, nada. Não, o primeiro até o que mais acontece é alguma coisa, é, né? O primeiro é menos ruim, é o menos ruim é o primeiro. Não, é menos ruim até a hora que aparecem os antagonistas da história. Ah, meu Deus. Sei que hora. Eu já tinha apagado essa... Eu nem lembro o que é, me lembrei. Né? Ah, tá, lembrei. Que hora, eu não sei que hora que pensaram que colocar... O vocalista do Black Eyed Peas seria uma boa, velho. Não sei agora. Do Black Eyed Peas? O Brad Pitt, né, velho? Com anemia, porque pintado ele de branco. É o primeiro negro branco que eu já vi na minha vida. Ele ficou cinza, velho. É o cantor do Black Eyed Peas. É um sósia mal encarado do Brad Pitt. E é uma vampira que não tem relevância nenhuma, mas depois se transforma no Darth Vader dos vampiros, velho. Não, cara, eu acho legal que no primeiro filme, no primeiro livro, né, a Stephanie, ela fala assim, ó, como é que os vampiros são especiais. Olha como é que eles são incríveis. Eles só podem jogar beisebol quando tá chovendo. Aí você fica assim, cara, o que tem a ver, né? Será que é porque tá chovendo, o nego não sai de casa? Cara, até essa explicação seria mais relevante, não. É porque os caras dão uma cada porrada no taco que faz barulho de trovão. Aí tá chovendo, nego. Oh, meu Deus, tá tendo trovão. Aí ninguém desconfia que tem vampiro. Porque a cara pálida, os olhos vermelhos e as suas taturanas na frente não entrega ninguém. Né? Não isso. Entrega ninguém. Não, correr em alta velocidade, parar um carro com a mão também não, né? É sussa. Cara, mas essa cena do beisebol é assim, pra mim foi a determinante do primeiro filme de que é uma comédia. Assim, é talvez a melhor comédia, pelo menos o primeiro. O primeiro filme é uma comédia, cara. Depois fica enrolado e chato, assim. Cara, porque é o que eu falei, você espera ver no trailer do filme que seja aquele drama de, ah, vamos ficar, não vamos. Mas metade do filme eles falam, vamos namorar, vamos, agora vamos conhecer minha família, agora vamos viajar com minha família e jogar beisebol no mato. Aí eles vão jogar beisebol de uniforme e ficar, tipo, demonstração de superpoderes, assim, tipo, tá, o cara rebatendo, jogando a bola que nem o Super-Homem, o outro correndo atrás da bola que nem o Flash. E aí, isso já, você já tá, assim, chocado. Eu vi, eu estava chocado e pasmo vendo isso. Aí, de repente... Aí vem o trio isso, do Black Eyed Peas. A sequência, que são os maus, me deixou, assim, mais extasiado ainda, que foi, tipo, já tá ridículo ele jogando beisebol e, de repente, faz, espere, sentimos um cheiro, tem a galera mal vindo, aí... Chega três filhos da puta, eles estão no c*** do mundo, eles pegaram o carro pra ficar no meio do mato, aí vem três caras andando no meio do mato, eles estão andando no meio do mato, um negão de dread. É, negão cinza. Sobretudo sem camisa, sobretudo aberto, sem camisa. O clone do Brad Pitt de casaquinho de gorro mais adequado ali ao ambiente, uma mulher de vestido, estola, aqueles... negócio de pele, assim, andando no mato, tipo no meio do cerrado. E ruiva, cabelo e... como fogo. Não, mas eles... Beijada pelo fogo. Não, mas eles estão andando... Você reparou como eles andam? Eles andam flutuando, velho. Câmera lenta. Eles dão um passo, aí eles, tipo, vão flutuando pela floresta. É muito ruim, cara. Mas por que a mulher tá com aquela roupa? Por que eles estão ali naquele lugar, cara? Que velho, porque você ser um monstro sanguessuga não é desculpa pra você não ser fashion. Ué... Não, não é isso, cara. É a mesma dúvida. Por que alguém ficaria fazendo eternamente segundo grau? Você tem o mundo inteiro pra conhecer tal, cara. Por que diabo você vai pro dos Estados Unidos e ficar andando no meio do mato de roupa de pele? Help me to carry the fire. We will keep the light. O que eu falei no início do programa sobre a questão da religião dela influenciar a escrita dela, e eu falei que vocês iam entender, o Bruno acabou de explicar. O Bruno agora há pouco explicou. Essa coisa do cara, mesmo assim, não tendo argumentação nenhum, dele transar com ela só depois do casamento e tal, e a mordida é uma metáfora para o sexo, por isso que ele só quer morder ela depois de casar com ela, isso é ensinamento da religião da Stephanie. Tá. Sacou? E aí eu me pergunto, então por que que ela fez uma história com vampiros, cara? Por que que ela não fez uma história com um Mormon, velho? Por que que, cara, por que que ela estragou? Ela conseguiu estragar o vampiro. Pra mim, cara, eu não consigo hoje assistir mais nada com vampiro. Eu lembro desse de cabelo em pé, velho. Não, e você bota dois adolescentes, uma música indie no fundo, você vira e fala assim, fudeu, é Crepúsculo 2. Fudeu, é Crepúsculo 2. Não, outra coisa que ela fez estragar... Outra coisa que ela fez estragar os vampiros, cara. São os vampiros ou são X-Men, cara? Isso é X-Men. Pois é. Porque cada um... É o teu poder. Cada um tem um poder. Uma enxerga o futuro que nunca vai acontecer. O outro... Originalíssimo. Ela enxerga o futuro, mas ela não consegue interpretar. Isso. O outro, ele pode... Ele pode ler pensamento dos outros. Qual é o poder do outro? Também ele pode torturar neguinho com o cérebro. Assim, isso, né? A outra é a Jean Grey. Né? Cara, e aí você fica assim, cara, peraí, velho, mas são vampiros e tem poderes? O que tá acontecendo? Eu quero minha mãe... Onde é que tá a lógica? Onde é que tá o roteiro? E uma coisa que também torna os vampiros bundões é que todo mundo é bundão. Os vilões são bundões. Eles não têm, tipo. Não são vilões, tipo, não é coisa, não dá medo nenhum. É aquele porra de merda. Tipo, mas o primeiro é o único filme em que você. É que você entende o porquê que a esquisita tá sendo ameaçada e porquê que nego tá protegendo ela. Porque assim, eles são um clã de vampiros, tudo vegan. Então eles são de bem com a natureza, eles são tranquilos. Eles não eram incapazes de virar um pro outro e falar assim, bicho, a gente conhece essa rapariga, tem 2 semanas. Por que a gente vai proteger ela? Deixa ela se fuder, ninguém mandou ela vir pra cá. Não, Bela, vamos proteger você, porque o Edward, eu estou lendo a mente dele, que ele vai fazer coisas que até Deus duvida quando casar contigo. Beleza, beleza. Aí eles começam a entrar numa noia de temos que protegê-la. E isso é o que mais me irrita, velho, na história. A cidade protege a garota. Por que todo mundo, velho? Nego tá. O Black Eyed Peas matou metade da porra de lá de Bernaçaião, não. De Água de Lindóia, velho. Ele matou a metade de Água de Lindóia. Não tem problema. Agora se encostar na esquisita da Isabela, vai fuder. O caldo vai tornar pro teu lado. O caldo vai tornar pro teu lado. Se tu botar a mão na esquisita aqui, eu vou comer teu rabo, seu cinza. Eu vou te matar. Por isso não nos mostramos à luz do dia. As pessoas iam saber que somos diferentes. Eu sou assim. É como um diamante. Você é lindo. Como lindo? Tenho a pele de um matador, Bella. Eu sou um matador. Eu não acredito. É porque você acredita na mentira. É uma camuflagem. Eu sou o predador mais perigoso do mundo. Pois tudo o que há em mim é convidativo. Minha voz, o meu rosto, até o meu cheiro. Como se eu precisasse de tudo isso. Você não pode correr mais que eu! Você não pode lutar contra mim. Fui criado para matar. Eu não ligo. Eu já matei antes. Não importa. Eu queria te matar. Eu nunca desejei tanto o sangue de um humano na minha vida. Eu confio em você. Cara, eu sei que assim, toda hora ela tem, que eu falei que ela é uma Mary Sue, tipo, uma personagem perfeita, assim, que é tipo. Aí daqui a pouco toda hora ela tem um poder novo. Aí ela vai lá pro negócio lá dos vampirões lá da Europa, não sei o que, aí descobre que nenhum poder vampiro funciona sobre ela, porque ela é especial, ela é a escolhida, ela é o Neo, Neo de Matrix. Isso! Isso, cara, velho! Isso! Que? Ela não é especial, velho! Para com isso! Porra. Ela explica o porquê dela ser especial, não fala, não, ela é escolhida, tem uma profecia. Não, não tem profecia, não tem nada. Ela simplesmente é, ela é foda. Stephanie Meyer não satisfeita em transformar a relação do Edward e a Isabela numa pedofilia, porque ele tem 101 e ela tem 16, e transformar a relação dela com o Jacob em zoofilia, porque ele é um lobisomem e ela é uma humana, ela conseguiu chocar ainda mais. No final do último filme, do parte 1, o lobisomem tem um imprint. Sabe o que é imprint? É tesão alucinado. Ele fica morrendo de tesão por um neném, velho! Isso. Um neném de 3 horas que nasceu, cara! O Pedober, cara. Pedober. Velho, o filme são 2 horas de nada. De nada. Cara, de nada. É nada. Não acontece nada. Tá falando o filme de qual inteiro, deles? Velho. Todos. Ah, todos, tá. Todos. Beleza. O primeiro menos pior. Me relembrem, por favor, como é que termina o primeiro. O vampiro, o Brad Pitt, morde ela. Aí eles tentam salvar a vida da Bella. E fica a irmã dele olhando assim, ai, a Bella vai virar uma vampira. Pô, que maneiro, eu gosto de você, Edward e tal, vai brilhar no escuro. Aí ele vira assim, não quero que ela sofra. E ele começa a chorar, né, porque é uma menininha. E a pessoa, e mega romântica, ela tipo de perna quebrada. E ela falando assim, ai, me torna uma vampira. Me come e me torna uma vampira. Porque ela fica os três primeiros filmes inteiros pedindo pra ele comer ela. Comer ela, né, sexualmente. E morder ela. E ele fala, eu não quero fazer nenhuma das duas coisas, porque eu te amo demais, vai entender. Ele ama ela e não quer transar com ela. Chega no parte 1, que é quando eles se casam, que é agora você vai ter que meter, meu amigo. Agora não tem mais desculpa. Ela fica com medinho, velho. Ela fala assim, ai, eu estou com medo. Eu sou virgem. Eu tenho cabaço, eu tenho preps. Eu ainda tenho preps. Sacou? É patético, velho. É patético. A palavra que melhor resume Crepúsculo é patético. Patético. Crepúsculo. Vamos falar do Lua Nova um pouco, do Lobinho? Lobinho é maneiro. É, super maneiro, nossa. Lobinho é gostoso, ele é quente. Ele é quente, Miotti. Ele falou, eu sou quente. Ele é quente, ah, eu sou quente. Por isso eu tiro a camisa. Porque cachorro é quente, entendeu? Por isso eu tiro a camisa. Mas quando eu vi a transformação dele, sabe que eu sentia falta, saudade? Da transformação do lobisomem americano em Londres. Isso. Aquilo que era transformação de lobo. Aquilo é transformação que dói, né? É, cara? Aquilo ali que é bom. Aqui o cara de repente ele pula, rasga tudo e virou. Pois é. É super legal, dá vontade de ser uma porra de um lobisomem, que é mó maneiro, né? Tu se vira, eles viram a hora que tu quer e tal, isso é super forte. Mas não, não tem desvantagem nenhuma, cara. Não, e eu vou te falar a verdade, ó. Não, tem desvantagem. Desvantagem, você é quente. É, exato. Mérito seja dado. Eu vou ter que ficar andando sem camisa pra todo lado, né? Tipo, ir na reunião aí, galera. O lobo é um bicho peludo, né? Agora todos os lobisomens têm que ter o cabelo, o peito depilado. Tá? Todos. Nenhum tem um pelo com o né? E andam sem camisa e ficam brincando de se agarrar e pular na água e tal. Cara. Não, e a gente não tem nem motivo, a gente não tem nem porquê explicar o porquê que ela bota todo mundo pelado no filme inteiro, né? Óbvio. É pra deixar as adolescentes úmidas até dizer chega, desidratadas. Isso. Cara, a relação dela com ele é muito escrota, né, cara? Cara, escrota é aquela cena que ela tá de moto, aí ela quase se mata, aí ela, tipo, cria um vergão na cabeça e ele vai, arranca a camisa pra, tipo, limpar um sanguinho, velho. Isso. Cara, só que me lembrou essa cena. Ela, você está menstruando pela cabeça! Aí ele pega a camisa e tira... Velho, pra que isso, cara? Ai, meu Deus do céu. Atirar a camisa, né, cara? É tão gratuito a tirada de camisa dele na cena, velho, que ela comendo. Ele tá andando a série inteira, Maciel, sem camisa, velho. Pra que vai criar uma desculpa dessa? Cara, aí tipo. Então, ficou lembrando aquela cena de Top Gang 2, que a mulher, tipo, todo mundo começa a se machucar e ela fica arrancando os pedaços da própria roupa, assim, sim, pra fazer mandar. Bem que a gente já pulou pra história do terceiro filme sem ter falado do segundo, porque no segundo filme o filme acaba e termina e você faz, cara, e aí, o que é que rolou? Não lembro. Segundo filme, o Edward vai embora porque ele não pode ficar perto dela, porque eles vão um dia lá na casa dele e ele tem um ataque de pelanca lá e a mulher se machuca. Ah, é porque e aí... tem a irmã dele, que é uma quengona, que inclusive mérito seja dado, é o único motivo que prestou esse filme todo, é que aquela vampirinha de cabelo Alice. Curto, acho que ela é a melhor vampira aí. Ela é um tesão com força, velho. Ela é a tesuda mesmo. Nossa, e legal que eu ia pegar, poder comer ela dando martelada na cabeça dela, porque eu não ia sentir nada, velho. Tá vendo, meu? Isso foi um tesão. Ela é uma delícia, aquela mulher. Aí ela, tipo, converte o cara, porque com ela, né, o buraco é mais embaixo. Ela tá com tesão, morde o cara e fala, vem cá, agora você vai me comer aí até me cansar de você. Tá nem aí. Aí o macho dela é tipo um recém-convertido. Caralho, aquele cara, puta que pariu. Ele é o cara pior ator do mundo, cara. O cara dele é foda. Esse aluno do Miotti com garbo e elegância. Isso eu dispensei, puta que pariu. É não, muito velho. Ruim, né? Cara, ele é muito ruim. Ele parece que tá o tempo todo... Com diarreia, cagado nas calças, assim. É. Aí ele tá assim, ele não pode ver sangue, que ele fica louco. Aí ela corta o dedinho no papel. Caralho, velho. Mas que pariu, velho! Bota essa mulher cortando cenoura na cozinha, cara! Não, a mulher é tão burra que ela inventou de fazer a outra. Cortar o cabelo no papel. Cortar o tempo do papel, velho. Eu vou ter um treco, viu? Vocês vão perder o apresentador do Jurassic Guy. Aí o cara vai e fala assim, meu Deus, tem que provar sangue. Aí o Erdo de tá tipo um ipom nele, né, cara? Aí ele fala, fala assim, você é muito especial pra mim. Ela, mas eu quero dar pra você e quero que você me transforme num vampiro. Qual parte você não entendeu ainda? Ele, não, eu te amo demais. Eu vou me meter na favela do Rio de Janeiro. Aí ele vai lá pro Morro Santa Marta, Dona Marta. Ele vai lá... Fica lá. E deixa o Obi-Wan dele, deixa o Obi-Wan dele pra trás pra monitorar ela, né, velho? Isso, não. E quando mostra ele no Rio de Janeiro, repara que ele está de pijaminha. Ele está de pijaminha naquela cena. Ele já putuar assim, ó. No Rio de Janeiro. Vampiro, peraí. Gente, vamos pensar nisso. Com vontade. Um vampiro de pijama. Falta ele tá tipo o ursinho Ted dele, assim, né? Tipo, eu tô indo dormir. Isso é muito. Até meu leite. É, porra. Velho, é muito bonitinho isso aí, cara. Aí depois, na cena seguinte, faz. Ele vai se suicidar, ele está lá na Itália, indo se suicidar. Aí quando mostra ele lá na Itália, na cena seguinte, ele está com a mesma porra de roupa. Ele continua com a bosta da mesma camisa que ele tava de pijama lá na merda do Rio de Janeiro, cara. A merda do Rio de Janeiro. Já tá puto. pra caralho, né, velho? Daí o cara foi embora e ela fica tentando esquecer ele com o lobinho, né? Aí conta toda a história do lobinho. Aí tem, aí é o mesmo primeiro filme, é a mesma história, só que agora com o lobinho. Isso. É o mesmo filme. É o mesmo filme, as mesmo diálogo, a mesma coisa. Ah, é porque eu não posso, porque não sei o quê, porque é isso, porque eu te amo. Ah, mas eu não posso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque eu te amo. Ah, porque não sei o quê, então me beija, então não sei o quê. Ah, mas você é isso, eu te descobri, olha só, você é um lobisomem, ai como você é quente. Outra, ai como você é frio. Ai não sei o quê, você é tal com pau duro, não sei o quê. Não sei o quê e tal, não sei o quê, no final. Nada. Nada. Ó, você é frio, você é quente, você junta os dois na hora que dá tipo um climazinho legal. É, cara, a minha percepção desse filme é que ela fica os filmes vai inteiros. Vai ficar morninho. Não, a Bela fica os filmes inteiros, na verdade, que ela queria mesmo. O filme inteiro ela fica tentando convencer os dois, tipo, de maneira meio sutil, a fazer um threesome, assim, né? Tipo, ela quer um passional, cara. Ela não, na verdade, o Edward já topou isso desde o primeiro filme, velho. Porque tem um filme que ela tá, tipo, escondida e sofrendo de hipotermia. Aí chega o lobisomem pra esquentar ela. Aí ele, né, não vai perder a oportunidade, dá aquela encaixada gostosa. E aí o Edward vira pra ele e fala assim, eu estou feliz porque você tá aí. É mesmo. É estranho, mas estou feliz que esteja aqui. Quer dizer, por mais que eu queira te matar, estou feliz por ele estar quente. Se não fôssemos inimigos naturais, e você não estivesse tentando roubar a razão da minha existência, eu até podia gostar de você. Bom, se não estivesse planejando sugar a vida da garota que eu amo, eu podia... Não. Nem mesmo assim. Velho, vamos recapitular. Eu queria te agradecer. A sua namorada está sofrendo de hipotermia, beleza. Chega um cara de bermudinha. Nu? Nu, com uma pica do tamanho de um lobisomem. Vocês sabem o quanto isso é grande. Vermelha. E parece um batom, né? Parece um batom vermelho. Ah, batom quando você gira assim? Isso aí é pito de cachorro, né? Parece um batom. Aí, tá encoxando a tua mulher, assim, com gosto, que ela chega, tá suspirando, aí você vira pra ela e fala assim, tô adorando você aqui. E o lobo ainda fala, seria melhor se ela tivesse sem roupa. Não, e logo depois ela, tipo, no dia seguinte que ela beija o Shark Boy, ele, né, o lobisomem, tipo, quando ela beija ele, assim, aí ela olha pra trás, aí o Edward tá vendo, o vampiro tá assistindo, assim, é, né, tipo... Ela faz, ai, você tá com raiva, tá? Ele, não, tá lá, entendo. Ela empina a bunda na hora. Ela falou, vem, aproveita. Ninguém naquele filme consegue passar nenhum tipo de emoção, velho. Na hora, tem o lobisomem descobre que a Bella vai casar com o vampiro, aí ele só diz... Eu preciso matar alguma coisa. E ela, velho, ela sai atrás dele desse jeito. Ela. Diego, não! Diego, me beije! Você parece o Zed, velho. Me beije! Aí, por que te beija lá? Não sei! Eu estou excitado. É porque todo mundo está excitado hoje, né? Gente, sério, não é porque a gente tá pegando no pé, não, cara. É porque é ruim com força, velho. Cara, se você leva tua mulher pra assistir Crepúsculo achando que você vai ganhar um handjob depois, você tá muito enganado. A não ser que ela seja burra. Não, é pra ser burra e inteligente, porque a mensagem do filme é, se você ama e não toque. Essa é a mensagem do filme. Velho, se você vai levar tua mulher pensando que você vai levar um bola gato no final, ela vai virar pra você e falar assim, se você me amasse, você nunca mais me comeria. E outra, se você me amasse muito, você ia fazer eu dar pra aquele teu cara gostoso, aquele teu amigo gostoso do trabalho. Your lips are nettles, your tongue is wine, your laughter's liquid. Cara, eu preciso falar desse último filme. esse Amanhecer, cara. O filme começa e ele tem, cara, 45 minutos, cara, é só o casamento da mulher. Só isso. 45 minutos de casamento, cara. Onde não acontece nada, cara. Olha, interneticos, sinceramente, você que curte Crepúsculo, tem problema nenhum. Pra falar a verdade, tem, velho. Por favor, seja um pouquinho mais crítico. Você consuma um produto de melhor qualidade, não tem problema você se identificar com bosta. Mas porra, cara, não precisa ser tão bosta. A gente gosta de muita merda, mas nenhuma cheira tão mal quanto Crepúsculo. Tô deprimido. E aí, Mel? Já vou ver essa porra desse final pra ver como é que acaba essa merda. Acho que termina com a Bella saindo voando e entrando dentro do sol e tal, é isso? Não, imagina, velho. Que show. Isso. Ela e o Edward entrar num Cadillac e ir embora pras nuvens. Tipo o Grizzly. Toda essa cena de Grizzly faz muito mais sentido do que todo Crepúsculo. Cantando, todo cantando. Vou te dizer que se terminasse assim, salvava a saga. Vai ler muita coisa, né, gente? Se vocês têm que me cortar também, porque eu tô aqui com álcool na cabeça. Não, depois a gente corta no... Depois corta tudo. Corta na edição, se for o caso. Corta até os pelos. Os pelos. Ai, credo. Pelos pubianos. Ah. O Miotti só ri, velho. Que eu tô falando, eu só tô percebendo como é que vai ser o dia 8 aqui. Puta que... Ó, cês, quando vocês estiverem com o Lucas no dia lá que eu estiver filmando, tu não bota ele pra beber, não, hein, caralho. Tô falando sério. Tiver nada, tá tiver nada. Ele, depois, desse, depois, é. Depois de agora eu não tô nem aí. Eu vou dentro. Tô aqui, velho. Vou largar ele lá no aeroporto. Não, que isso. E por favor. Cara, ai. Deixa pra lá, né? É. Se você é um adolescente e não é assim, parabéns, cara. Parabéns porque você não descobriu ainda que você é assim. Porque você é assim. Caralho. Mas é, cara, todo mundo é, cara. Todo mundo já foi assim, cara. Isso só passa depois de você tomar porrada pra caralho e depois de você deixar de ser virgem. É isso, né? Íntese vai fazer sete. Mas é isso, tá falando livre aí, continue. Não, tá falando dessa. Já, por mim, a gente vai embora. Desliga. Deixa de ser criança. Oi. O quê? Oi. Chama Alô? Depressão, cara. Esse silêncio chama depressão, cara. Cara, mas nessa cena do Denzel aí, quando ele chega, como é que eles estão? Ele morreu. Ai, foi mal, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Marcelo. Uau! Ela tá já. Tá difícil. É outro filme brilhante, né? Hancock é assim, puta. Por mim, ela podia acordar. E assim, aí a gente ia ver que ela é mó gordona, assim, na verdade. É, e ela fez vídeo no YouTube. E ela fez vídeo no YouTube, ela tá mó ansiosa porque vai estrear o filme, sacou? E tipo, o filme é dentro de uma metalinguagem, dentro da não sei o quê. E ela acorda assim, ela é mó gordona, escrotona, assim, sabe? Tipo. E ela tá indo ver o primeiro filme. Isso, toda pelancuda, assim, ai, papai, acordei! Toda papai. Pelancuda. Olha que filho da Uma coisa muito comum em Hollywood é você pegar, tipo, qualquer premissa e simplesmente mudar de ambiente e falar, pronto, é um filme novo, sacou? Tipo, você pode transformar qualquer coisa em um filme novo se você botar a palavra no espaço no final, né? Tipo, Drácula no espaço. Pronto, é um filme. Tipo, só que, e foi o que eu acho que Stephen Amell tentou fazer, fazer Drácula no ginásio. Só que, cara... O Edward comesse a Bela tocando cavalgada. Nossa! A Bela é a engraçadinha, né, velho? A Bela é a bonitinha mais ordinária, né? Isso, ela tá lá, lobo! Lobo! Negro cinza! Negro cinza!